para Mary Teixeira de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Também o Cid Souza, o Cid, ele é de Carmo do Paranaíba, mas está morando longe, atravessou o cordão, viu? Ele mora em Atlanta, nos Estados Unidos, e curte o nosso programa pela internet, né? Cid, um abração para você, um abraço também para os nossos amigos de Carmo, Paranaíba, principalmente a família dos Caetano, dos Có, tenho muitos amigos lá em Carmo do Paranaíba, né? César Menotti, Fabiano Tomal. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Tô mal, só vendo esse povo se pegando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essa dor. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender, e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. César Menotti e Fabiano, tô mal para Márcia Santos de Brasília, o Caio Lopes de Brasília, o Jairo Bernardes da Silva, não sei de onde ele é, chegando para fazer parte do nosso Facebook, sejam mais muito bem-vindos, viu? Esse rapaz, ele começou a cantar muito antes de existir Leandro e Leonardo. Fazia um sucesso danado, ele é pernambucano. Aí chega Leandro e Leonardo e ele teve que trocar o nome dele. Ele tentou na justiça e não conseguiu. E acabou o sucesso do xará dele, do Leonardo. Foi tão forte que ele teve que mudar o nome dele. Passou a se assinar Leonardo Sullivan Preciso. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Preciso encontrar um modo de afagar os teus cabelos. Preciso descobrir um jeito de tocar todo o teu corpo. Não posso mais fugir. É hora de apagar essa distância. Não posso suportar meu corpo a me cobrar tua presença. Distante de você, não tenho mais prazer, tudo é tormento. Teu cheiro está no ar, te sinto a cada olhar, cada momento. Preciso de você, preciso te sentir aqui bem perto do meu peito. A sede de te amar, em tudo sinto o gosto do teu beijo. Preciso olhar de novo dentro dos teus olhos, saber se ainda vivo nos teus sonhos, recuperar o tempo que passou. Te amo, te encontrar é tudo que eu mais quero. Não sei se vale a pena ser sincero, só sei que eu preciso desse amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Leonardo Sullivan, Preciso. Para o Gilberto Teixeira, ele é de Itamarandiba, nas Minas Gerais. Quando eu morei em Belo Horizonte, viu, Gilberto? Eu conheci um prefeito da sua cidade. Estou falando de 1965, 66, 67. Eu conheci o seu Niquim, né? Eu me lembro bem, ele dizia assim: aqui em Belo Horizonte, mormente quando o sol se põe, o frio se faz intenso. Lembra, Tadeu? lá na pensão Santa Rita de Cássia. O bom da gente ficar velho é que a gente tem história pra contar, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza a festa, programa tudo, na hora de contratar o artista, não se mete com isso que você vai se dar mal, viu? Deixa pra quem entende. A RBM Música, há mais de 30 anos, só faz isso, intermediar shows dos grandes nomes da música brasileira. Ligando 61 99813601, 61 99813601, você vai levar para sua cidade o show do Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Os meus afilhados, Eliane Samuel, aqui mora gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem paga as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Ivan Medeiros, Renato Barros, Eduardo Gomes, aqui mora gente. Pro Alisson Nascimento, de Sobradinho, no Distrito Federal, ele é de Paracatu, mas mora aqui em Sobradinho. A Rosiane Jerônimo Dias, mulher do meu amigo Carlos, aqui de Brasília também. Tereza Tormin, de Brasília, e o meu amigo França Cavalcante, que trabalha na Ampare, a nossa instituição aqui em Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão fazendo parte agora do Facebook do Cleiton Aguiar. Eu vou atender o pedido agora da minha amiga Zina. A Zina mora em Rio de Contas, na Bahia. Ela curte o nosso programa pela Portal FM, escuta a gente todos os dias, gosta muito do programa, é uma grande amiga, uma grande incentivadora, e eu vou trazer o pedido. Ô Zina, você pediu, eu vou trazer. Fátima Leão, Pão de Queijo. Desculpe se troquei seu nome, eu juro não tive intenção. Não peça pra dizer quem é, se tem um outro amor, vou dizer que não. O meu coração é seu, cê sabe. Outro amor dentro de mim não cabe. Não tenho nada pra esconder, deitada com você, quero que o mundo acabe. Se eu disser que é um amigo distante que veio do Pará, um amigo de infância que namorou minha irmã, se eu disser que é um gato gostoso, também não vai dar. Você é a delícia que mora no meu coração. Até posso inventar algum rolo em outro país, ou um personal que cuidava de mim no Goiás. Eu errei o seu nome, assumo a besteira que eu fiz. Vem cá, meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. eu troquei seu nome. Eu juro, não tive intenção. Não peça pra dizer quem é. Se tem um outro amor, eu vou dizer que não. O meu coração é seu, cê sabe. Outro amor dentro de mim não cabe. Não tenho nada pra esconder. Deitada com você, quero que o mundo acabe. Se eu disser que é um primo distante que vem do Pará, ou um amigo de infância que namorou minha irmã, se eu disser que é um gato gostoso também não vai dar. Você é a delícia que mora no meu coração. Até posso inventar algum rolo de outro país, ou um personal que cuidava de mim no Goiás. Eu errei o seu nome e assumo a besteira que eu fiz. Vem cá, meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. Se eu disser que é um primo distante que vem do Pará, ou um amigo de infância que namorou minha irmã, se eu disser que é um gato gostoso também não vai dar. Você é a delícia que mora no meu coração. Até posso inventar algum rolo em outro país, ou um personal que cuidava de mim no Goiás. Eu errei o seu nome e assumo a besteira que eu fiz. Pega meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. Fátima Leão, pão de queijo para Melissa Cavalcante e a Bárbara Souto aqui de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Melissa, um beijão para você. Bárbara, um beijão para você. Muito obrigado pelo carinho, né, de estar sempre ouvindo a gente e participando agora do nosso Facebook. A sugestão do Beijar, música nova de Jades e Jadson, Se Toca Essa Moda. Hoje não penso em nada, só penso em mim. Saí decidido que não vou pensar nela. Mas que ironia, já tô falando dela. Hoje, só hoje eu saio sozinho pra variar. E vou ficar no meu canto aqui nesse bar. Pra me curar, juro não ligar pra ela. Mas de repente um desgramado sofredor da mesa ao lado pediu uma canção que é das piores do mundo, que é pra acabar com tudo. Se toca essa moda o coração balança, que copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela, penso nela. Se toca essa moda e eu não aguento, e ligo pra ela, quebro o juramento. Mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus, eu prometo. Mas de repente um desgramado sofredor da mesa ao lado pediu uma canção, é das piores do mundo, que é pra acabar com tudo. Se toca essa moda o coração balança, de copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela, penso nela. Se toca essa moda e eu não aguento, e ligo pra ela, quebro o juramento. Mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus. Se toca essa moda o coração balança, de copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela, penso nela. Se toca essa moda e eu não aguento, e ligo pra ela, quebro o juramento. mas prometo que amanhã eu te esqueço. Ah, meu Deus, eu prometo. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta música nova de Jades e Jadson, Se Toca Essa Moda. Se você está começando um trabalho, porque vejam vocês, Jades e Jadson é uma dupla que o quê? Não tem 5 anos. Há menos de 5 anos atrás, eles eram ilustres desconhecidos. Como é que eles se tornaram conhecidos? Com os divulgadores mostrando o trabalho deles. O Brasil é um país grande demais da conta, né? E você precisa do trabalho do divulgador se você quiser entrar competitivamente no mercado, né? Porque você sozinho, você não dá conta. E hoje, na velocidade que o sucesso... Hoje, um sucesso dura no máximo 3 meses, né? Se você começar a fazer uma divulgação, quando você terminar de fazer a divulgação, já acabou o sucesso do seu disco faz tempo, né? Se você quiser contratar os serviços de divulgação do Flávio Bejar, é só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Chico Rei, Paraná de Paulo e Paulino e Genival Lacerda. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros do Brasil e do exterior, as emissoras que transmitem o nosso programa, são centenas de emissoras que nos ajudam a comunicar com o Brasil, a comunicar com o mundo, né? Nós tínhamos uma época, o tempo da Rádio Nacional, eram emissoras muito potentes que atingiam o Brasil inteiro. A Rádio Nacional da Amazônia, eu falava com os Estados Unidos, com o Canadá, com a África, né? Mas depois acabaram com a Rádio Nacional, nós saímos de lá. E a internet veio para nos salvar e para religar os contatos com essa gente do Brasil e do mundo que curtia o nosso programa. Agora ficou fácil, você escuta no rádio, escuta no computador, escuta no telefone, você estuda em tudo quanto é lugar, né? Virou uma beleza, né? Um abraço aos nossos antigos ouvintes e a meninada que chegou por conta do computador também, muita gente curtindo o nosso programa. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas com certeza o nosso programa é diferente, né? Eu vou atender o pedido do Ed Júnior Pires Cabrito, de Ouroeste. Ele pediu e vai ouvir. Ed Júnior, um abração pra você. Música nova de Chico Rei, Paraná, De Lá Pra Cá. Cuidei da minha vida. mais vontade de te ver. Tirei o seu perfume da cabeça. De lá pra cá eu aprendi a viver. Com você eu chorei, chorei. Com você eu sofri, sofri. Com você eu errei, errei. Com você aprendi. Com você eu chorei, chorei. Com você eu sofri, sofri. Com você eu errei, errei. Com você aprendi. Você aprende. Chico Rei Paraná, de lá pra cá, pra Celina de Tony de Paula, lá de Curitiba, no Paraná. A Tereza Magalhães, de Arapongas, na terra do Chico Rei Paraná, mas que mora em Curitiba também. Ambas chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindas. Eu vou atender o pedido agora do Christian dos Santos. Cleiton, parabéns pelo sucesso que você faz no Brasil inteiro, com você na nossa casa todas as tardes no programa Melhor do Brasil. Obrigado. Cleiton, manda um abraço pro meu avô Delmar Milha, aqui da nossa cidade de Itarana, no Espírito Santo. Passa a música que ele ama, ele não sabe o cantor, mas eu sei, é de Paulo e Paulino, viu? E manda um abraço pra gente. Ô seu Delmar, um abração pro senhor, um abraço para todos os nossos amigos da Itamix FM, de Itarana, no Espírito Santo, e o nosso Christian dos Santos, que pediu a música para o seu avô, e eu vou atender agora. Os meus amigos de Paulo e Paulino, Eu e a Lua. Madrugada calada e fria, cidade vazia, tudo é solidão. Pensamento a mais de mil por hora, saudade devora o meu coração. Feito louco andando pelas ruas, lá do céu a lua me acompanhar. Essa paixão me arrasa, só volto pra casa quando ela voltar. Todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem. Cheguei a ligar pra sua casa, chamava, chamava, não tinha ninguém. O que fazer dessa agonia que maltrata a judia, me deixando assim? Com a lua, faça o que puder, encontre essa mulher e traga ela pra mim. Eu não sei ficar sem ela, e a saudade dela pode me matar. A lua, essa paixão é minha vida. Antes de raiar dia, me traga ou me guia onde ela está. me traga ou me guia onde ela está. De Paulo e Paulino, Eu e a Lua, para Ana Cláudia de Pinho Tavares, ela é de Belo Horizonte, mas mora em Uberlândia. Os amigos a chamam de Cacau Pinho e ela agora faz parte do nosso Facebook. Cacau, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A Chaguinha Aguiar de Fortaleza, no Ceará. O Leonardo Augusto, não sei onde é que ele mora. A Marisa Cunha Bezerra, de Uberaba, mas mora aqui em Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão fazendo parte agora do Facebook do Cleito Aguiar. Nós estamos enchendo o segundo perfil, mas não tem problema não. Enche esse, a gente vai abrir o terceiro daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou atender o pedido agora do meu amigo Bezerrão, lá no Rio Grande do Norte. Ele curte o nosso programa pela Porto Alegre FM, lá do João Paulo. João Paulo, um abração pra você. Hora dessa, ele tá escutando o programa lá no calçadão, calorão danado, barrigão de fora. A dona Celimália levando um suquinho com água gelada, que aquilo ali é manhoso. E a dona Celimália trata ele aqui, ó, na palma da mão. Tá certinho, viu, dona Celimália? Porque o Bezerrão é mal acabado, mas as vizinhas estão de olho nele. Tá faltando homem na praça. Cuidado que você sabe que ele não é flor que se cheira. Bezerrão, um abração pra você, pros seus amigos todos. E tá aí, você pediu e vai ouvir. Genival Lacerda, de quem é esse jegue? Que é isso, meu filho? Calma. Eu quero o dance do jegue, de Jecuca, por favor. Bota esse som arretado, tá? Bom, dique, vigi. Janival Lacerda, de Quem É Esse Jegue, pro Toninho Rian, de Brasília, Itamar Alves de Freitas, também de Brasília, a Evelyn Eimael Duarte, de Cerro Grande do Sul. A Evelyn deve ser parente da Kelly, né? E ela curte o nosso programa pela Alternativa FM e ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Evelyn, um beijão para você. Seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: cura caseira da diarreia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é um negócio que interessa para todo mundo. Eu estou nas minhas mãos aqui com o livro Prevenção e Tratamentos pela Medicina Natural, do professor Alphonse Balbaque e doutor Daniel Boarin. Ele tem aqui algumas... Primeiro ele começa dizendo o seguinte, que diarreia, que no interior o povo chama de caganeira, né? Diarreia é uma perturbação gastrointestinal comum que se manifesta por evacuações frequentes e líquidas, pode ou não ser acompanhada de cólicas ou dores abdominais. As causas são muitas: parasitoses, gastroenterites, intolerância a alimentos, alimentação desregrada, alergia, colites, infecções digestivas como cólera e até distúrbios emocionais. É verdade, antes de um show, dá vontade de você ir no banheiro, que não é brincadeira, quando você fica nervoso, né? E muitas outras disfunções podem desencadear a diarreia, né? Ó, tem sugestões naturais, por exemplo, cenoura. O doutor Teneb tratou com sopa de cenoura 600 pacientes de colite aguda que apresentavam diarreia. Essa sopa dá excelentes resultados. Você pega meio quilo de cenoura em 250 ml de água. Cozinha bem, bate no liquidificador, acrescenta água fervida até completar um litro, acrescenta meia colher de sopas de sal, de meia em meia hora tomar um pouco dessa sopa. Geralmente o doente melhora em questão de um dia. Então você pega meio quilo de cenoura, bate em 250 ml de água, depois você deixa cozinhar bem, bate no liquidificador e acrescenta água fervida até completar um litro, deixa dar mais uma fervidinha, né? Bota meia colher de sopa de sal e de meia em meia hora você toma um pouco dessa sopa. Espinafre. O doutor Teófilo Ochoa indica o espinafre cru como excelente remédio no combate a menstruações, né, dolorosas, amenorreia e dismenorreia, catarros intestinais e diarreias. Tomar de 2 a 3 xícaras de suco de espinafre ao dia. Outra planta também é a salsa. O chá da raiz de salsa ajuda a curar as diarreias mais rebeldes. 4 colheres de sopa de raiz picada para 1 litro de água, de 2 a 3 xícaras por dia. Frutas. O abacate. Você pega até que enfim arranjei uma utilidade, não sabia, achei que o caroço do abacate não servia para nada, né? Você pega o caroço do abacate, torra e moe bem fino. Aí você dissolve 2 colherinhas do pó em 1 copo d'água. Ferver e filtrar. Toma os goles ao longo do dia. Então você pega o caroço do abacate, né? E você moe ele, e moe direitinho, torra, né? Torra primeiro, depois moe, dissolve 2 colherinhas do pó num copo d'água, ferve, filtra e toma os goles assim ao longo do dia. Goiaba eu sabia disso, né? Você faz o chá das folhas, aquelas folhas mais novinhas da goiabeira, viu? 4 colheres de folhas picadas para 1 litro de água, 3 xícaras ao dia. E a banana, você cozinha a banana, banana maçã verde e toma aquele caldo ali, você toma 1 xícara 2 vezes ao dia, né? Então são assim, receitas caseiras para você fugir um pouco. Aumento de remédio de farmácia agora aumentou 12%, já estava caro, então aumentou 12%, né? Bem acima da inflação. E eu estou te dando uma receita caseira, que se não tiver no seu quintal, tem no quintal do vizinho, né? Essa aqui é uma sugestão da minha amiga Kellen Eimael, lá da Alternativa FM, de Cerro Grande do Sul. Ela mandou para mim, eu vou mostrar para o Brasil inteiro, Os Municipais, depois da 1. Ô mulher, me espera que eu tô chegando, depois da 1. É madrugada, tô saindo pra te ver. É mais de meia-noite, espera amor, não durma. No tic-tac do relógio, o tempo voa, mas hoje a gente se vê.

Antigamente o ladrão era fichinha, só roubava galinha, carteira na condução. Mas hoje em dia a coisa desonerou, tem até muito doutor exercendo a profissão. Estão dizendo, e eu não sei se é lero-lero, mas a Lau bebe quinelo, tá perdendo pra varão. Estão dizendo, e eu não sei se é lero-lero, mas a Lau bebe quinelo, tá perdendo pra varão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro, tem negro metendo a mão. Infelizmente a roubalheira é geral. Tem dólar na cueca, dança na corrupção. Tem mensalão e paraíso fiscal. Pra onde a grana suja viaja de avião. Atualmente a gatunagem tá demais, até na Petrobras tá jorrando de borbotão. Atualmente a gatunagem tá demais, até na Petrobras tá jorrando de borbotão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. No nosso oceano só navega tubarão. Só tem ladrão, meu irmão, só tem ladrão. Pra onde eu me viro, tem nego metendo a mão. Caju e Castanha, só tem ladrão pro Marcos Luiz, de Patos de Minas, o Rodrigo Canal aqui de Brasília, Cirli Assunção, Bianca Dimas, de Divinópolis, no estado de Minas Gerais, Maria Almeida, de Eunápolis, na Bahia, Letícia Vieira, de Uberlândia, e Beatriz Morales, que eu não sei onde mora, todo mundo chegando a fazer parte do nosso Facebook, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. A minha amiga Marcinha França, devolva a passagem. Alguém veio me contar que você vai embora, dizendo que já se cansou de viver comigo. Não sei qual é o motivo desse seu desprezo. Se até hoje só lhe dei amor e fui sua amiga. Pergunto, por favor, responda: que mal foi que eu fiz pra você me tirar a chance de ser feliz? Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinha agora? É verdade, quem a gente gosta logo vai embora. É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo. Estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outra. O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Se você, meu amor, me deixar, eu ficarei. Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá. É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo. Estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outra. O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá. Marcinha França, devolva a passagem para o José Correia Gomes, ela é de Minas Gerais, o DDD 31 é de Belo Horizonte, nas imediações ali. E também para Tita Santiago, ela é de Brasília, mas mora em Paracatu, curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, do meu amigo Humberto Neiva. Ô Tita, seja muito bem-vinda. Zé Correia, um abração para você, seja muito bem-vindo também. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, Eric Rodrigues, Márcia Ribeiro, Marile Nunes, Tony Esperandio, Cristina Vieira, Larissa Saad, Maxwell, que trabalhou muito tempo com o deputado Eduardo Gomes, Leidiane Goulart, Flávia Muriel Pereira, Mara Rezende da Silveira, Vasti Rocha, Luzia do Carmo Severino, lá em Monte Carmelo, Gi Martins, Sandra Fagundes, Samara Faleiros, Rogério de Araújo, Antônio Campos, Maria Aparecida Machado e você, que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita alegria, sejam todos vocês, né, abençoados pela oração que a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer, o Salmo 16, Deus está sempre comigo. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás! Como são maravilhosas! Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente. E por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Bonito esse salmo, Salmo 16, Deus está sempre comigo, que faz parte do CD de Salmos da Márcia Ferreira. Eu toquei ainda há pouco os municipais, mas o papelinho tinha perdido aqui, eu achei. A Kellen pediu para eu dedicar essa música para Jane, Marilda, Emiliane, a galera lá da Vila Flores, né, curtindo a gente pela Alternativa FM de Cerro Grande do Sul, bem ali no estado do Rio Grande do Sul, tchê. O avô do João, Cleiton Aguiar, esse é o sonho de todo mundo que sai da sua terrinha e vai para a cidade grande. Eu vou voltar pro interior. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande. Saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor.

Relembrando Goiá, Alan e Aladim, Aeronave do Amor, para Laura Rosa, de Minas Gerais, e a Sueli Rodrigues, de São Paulo, Tânia Xavier, de São Paulo, meu amigo jornalista Walter Brito, de Goiânia, e a Jandira Soares, de Coromandel, mas que mora aqui em Brasília, chegando a fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos. A frase irretocável do programa de hoje é da Sabedoria Popular. Na vida temos um antes, um durante e um depois. Por isso, pense antes e aproveite o durante para não se arrepender depois. Na vida temos um antes, um durante e um depois. Por isso, pense antes e aproveite o durante para não se arrepender depois. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Eric e Deilon. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, a televisão lá de São Paulo está fazendo uma confusão danada com o meu programa. Passava 10 horas, passaram para 7h30, domingo passado entrou às 21h30, me disseram que vai ficar 21h30, então vamos ver se vai, né? O povo ruim de serviço, pelo amor de Deus, viu? O programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de televisão, agora mudou de novo, é 21 horas e 30 minutos, 21h30, você pode me assistir nas mais de 200 cidades em todo o Brasil. Entramos agora lá em Macapá, no estado do Amapá, no canal 26, né? A gente está chegando no Brasil inteiro, são mais de 200 cidades já recebendo o sinal local. Mas onde não tem, não tem problema não. Você me assiste pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, agora em novo horário. Mudou de novo, gente. 21 horas e 30 minutos de todo domingo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Eric e Deilon Absinto. Pra te falar tudo que eu quero, pra te dizer tudo que eu sinto, pra te provar que a verdade não é quando eu minto. Pra fugir dos nossos medos, pra tocar seu violino, pra descobrir que eu te chamo quando estou dormindo. Pra sentir a emoção como eu sinto, o perfume doce de absinto, pra tentar não agir por instinto e perder o juízo, pra arrancar o teu sorriso, pra olhar seus olhos lindos, pra mudar os meus sentidos, o meu querer. Te dar o que eu preciso, pra entender tudo que eu digo, pra saber que eu não vivo sem você. Pra te falar tudo que eu quero, pra te dizer tudo que eu sinto, pra te provar que a verdade não é quando eu minto. Pra fugir dos nossos medos, pra tocar seu violino, pra descobrir que eu te chamo quando estou dormindo. Pra sentir a emoção como eu sinto, um perfume doce de absinto, pra tentar não agir por instinto e perder o juízo, pra olhos lindos pra mudar os meus sentidos, o meu querer, pra te dar o que eu preciso, pra entender tudo que eu digo, pra saber que eu não vivo sem você. Pra arrancar o seu sorriso, pra olhar seus olhos lindos, pra mudar os meus sentidos, o meu querer, a te dar o que eu preciso, pra entender tudo que eu digo, pra saber que eu não vivo sem você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Eric Deilon Absinto. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já pra sala de aula, senão vocês não vão sair da faculdade nunca, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer um grande professor, esse tem uma voz de mel, né? Uma voz suave, não é à toa que tem mais de 40 anos que ele faz sucesso. Ninguém faz sucesso tanto tempo se não for muito bom. Eu estou falando do meu amigo, a Faculdade da Música apresenta o grande mestre, o deputado do sertão, Sérgio Reis, Se Eu Partir. Que eu parti, nada do que fomos vai sobreviver. Vou estar presente em sua solidão, ninguém vai conseguir matar tanto amor. Sem o meu calor que sempre lhe aqueceu, frio e silencioso quarto vai ficar. A lembrança morta vai provar que eu ainda sou tudo que você desejou. Quem para mim, sem mistério, se entregou, há de sentir que em sua vida ainda estou. Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar. Minha lembrança vai fazer você chorar. No dia que eu parti, pouco importa o mundo que sobreviveu. Todas as lembranças não vão adiantar. Meu amor, em seus braços quero ficar. Quem para mim, sem mistério, se entregou, há de sentir que em sua vida ainda estou. Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar. Minha lembrança vai fazer você chorar. A Faculdade da Música apresentou o mestre Sérgio Reis, uma gravação de 2002, Se Eu Partir, para Maria Lúcia Siqueira, do Ceará, mas mora aqui em Brasília,